Oxaner 6224, autorizado ILS, XAI, pista 1-0, reporte estabilizado. Estabilizado ILS, chama estabilizado, Oxaner 6224. Estabilizado na ILS, o 5809 da UEB. UEB 5809, complete aproximação, torre 1895. 1895. Salvador, boa, web 5809. 5809, reporte externo. Passará. Boa noite, 05, Salvador 17, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, vou reportar. A pista está muito ondulada aqui, mano. As autoridades estão lá presentes. Em qual altura? É, do ponto de torque até aqui, mas não. Vamos relatar. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 5. Livre pouso na 1-0, baixa de checado, vai passando externo 5-8-0-9. Trisão 52, prossiga para 2000 pés, está autorizado ali, SXU e reporte localizador. Então, tá, 3152. 2000 para o Navarro, estabilizado no localizador, o Xané 6224. 6224, completa LS, chamando torre 1-8-95. Torre 1895, muito obrigado, tá? Boa noite, o Xané 6224. Torre Salvador, Cordial, boa noite. Oceané 6234, 3 milhas para externo. Boa noite, 6224, reporte externo. Botará no externo, 6224. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, vai ser certo. No 076, livre descida para 2000 pés, altímetro no 095, aguardando ILS. 2000 pés no 095, aguardando o gol no 076. Passo externo, 6224, deixa né? Gente, aguarde pista livre. Solos 21, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Nessa Alfa 57.

é parte externo. Solo 24, livra direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte da Juliette. Ei, livra direita, via Alfa e está reportando a Juliette na 224. Pouso na 1-0, vento 1-30 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Teve pouso na 1-0, 1-3, 5-3-1-0. Coito 09, táxi via Juliette, portão 10. Juliette, 10, 5, 0. 2-4, táxi via Juliette, 1-3 da remota. Via Juliette, remota 1-3, minha 2-2-4. Gol 9076 ILS. 9076 completa ILS X-Ray, chamando torre 1-8 de cima 95. Torre 895, obrigado, bom trabalho. 3152, solo 27, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 3152. Torre Salvador, uma boa noite, é o Golno 076, passando externo, baixar travando. Boa noite, Golno 076, livre pouso na 10, vento 130 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. 10 no 5, autorizado do pouso, Golno 076. Táxi via Juliette, portal meia dúzia. Juliette para meia dúzia, 3152. Golno 606, boa, sem identificação, prossiga na chegada a Mário, desça para 3000 pés, o altímetro no 095. Solo aos 3-1, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Direita, Alfa, da Juliette, na frequência 1076. No 4, boa, prossiga na chegada da Mari, desça para 4000 pés, o altímetro no 0 no 5. Bono 076, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, Bono 076, obrigado. Boa noite, boa noite, 05, informação Bravo, Natal. Torre 1895, por favor. Perdão. E Salvador, boa noite, 05, informação Bravo, Natal. Pronto para cópia? Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decolada 10 por via esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5520, coteja. Estamos autorizados nível 370, Upper Zulu 10, decolada 10, curva na esquerda, Puca, Zipar 208, controle 6, 5520, transponde. Chamaremos, quando pronto para o posto de adicionamento, portão 1. Despejamento correto, chama pronto, noite 05. Zero, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Na Mari, desça no 050. Meia zero meia, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no curso do localizador. Vono 606. 2015, Liga X-Ray, dá um no zero, está estabilizado. Vono 606. muito boa noite. Oxa, né? 6234, parece uma assombrada, autorizado Aracaju. Boa noite, 6224, autorizado Aracaju, nível 190, saída Fucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 55 no meia, coteja. Autorizado Aracaju, nível 190. Saída PUCA, decola da 10, primeira curva esquerda, 55 no meia, o transponder, 20.8, controle de saída para o eixo 6224. Saída Fucajama, Aracaju. Fucajama, Aracaju, 6224. Chama para prospeccionamento. Chama nada, muito obrigado, meu querido. Bono 7 no 4, prossiga para 2.000 pés, aguardando o ILS X-Ray. X-Ray da 1-0, 1-6-0-6. 1-6-0-6 completa o procedimento, chama no torre em 1-9-3-1-9-5. 1-2-9-5, 1-6-0-6, boa noite. Boa. Gol 1-7-4, autorizado, ele é X-Ray, reporte no curso do operador. Cheque o trem, de pouso na 1-0, vento no 30 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, pousa 1-0, 1-6-0-6.